Cássio nos beats. Nerd Hits. Nós perdemos e eu não pude detê-lo. Já fazem 23 dias e ainda não sabemos onde é que Thanos está. Precisamos procurar as joias, recuperar o universo, salvar. Tony, eu não sou um traidor. Só venceremos juntos essa luta. Compartilhamos da mesma dor. Sim. Então vamos pegar esse filho da puta. Ei. Onde estão as joias, Thanos? O que fez com elas? Ei. Será que é inevitável? Não pode ser. Ei. Jamais vou te agradecer. Ei. Eu nunca vou esquecer. Ei. Todas as pessoas que Ei. Eu vi desaparecer. Se passaram 5 anos, o mundo perdeu sua cor. Perdeu. O sentimento vazio, a saudade ainda dói. Mas não podemos abaixar a cabeça. O caso contrário, ele deveria ter dizimado todos. 5 anos atrás nós perdemos famílias, amigos, uma parte nossa. Hoje uma nova chance temos de recuperar, trazer todos de volta. Essa é a luta das nossas vidas. Nossa única chance é, não podemos falhar. Se fugir vou te encontrar, Capitão América. Custe o que custar, eu vou me vingar. Eu fico dizendo pra todos que eles devem superar, mas eu mesmo não sou um exemplo. Não sou. Scott Lang apareceu com uma nova alternativa. E agora podemos viajar no tempo. Eu sei que Tony, cê tá com medo de perder tudo que construiu, uma linda família. É a segunda chance, não tem outra saída. São 6 joias, 3 equipes e uma tentativa. E por ironia do destino, quando fui pro passado, acabei lutando comigo mesmo. Só eu sei o quanto sou forte, só eu conheço meus golpes. E essa luta duraria o dia inteiro. Uma invasão surpresa do nosso maior inimigo. Tony está desacordado e o Thor está em perigo. Sou o primeiro Vingador, Thanos, você tá fudido. Eu ergui o Mjolnir e mostrei que sou digno. Quando o mundo estiver em perigo, todos já sabem a solução. Ser forte e digno bastante. Ei. Se prepara, Thanos. Ei. Vingadores, avante. Ei. Se fugir, vou te encontrar. Capitão América, eu vou. Custe o que custar, eu vou me vingar.